Guarda. Xanai 6314, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A360, correção 350. O seu limite é a radial, correção, o seu limite é manter-se nessa proa por aproximadamente 20 milhas e, em caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível 170, reassuma a navegação, retornando à rota. Teste, curva direita na proa 350. Poderia voar na proa de Nenim, senhora? Essa proa 350 é praticamente Nenim. Aguarde, 6314. Bom, na 620, chame Recife, na 2545, alterno na 26.85. 2545, 2085, gol, ou na 620, boa tarde. Então, 3190, sem identificação, chegada, Mário, autorizada, desça para o nível 050, na, o altímetro na 092. Para 050, na Mário, na 3190. Pode precisar de TAP, 3190? Oi, TAP. É TAP. Na 3628, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, pistona 0, final do procedimento, chame estabilizado. 2000, chamada, tá? 3628. Chamador, boa tarde, 3278, solicita a venda. 3217, contato radar, mantenha o nível 340, voe direto Leda. 340, direto Leda, controle, a November Austruíce está no farol da barra. Se possível, autoriza o November Austruíce manter posição por 2 minutos? Mantendo no mil pés, está autorizado. Sim, vai manter mil pés. Xanai 6314, confirme a proa ideal para a Petrolina. Aguarde. Proa 355. Oi, Petrolina, o Xanai 6314. Alinhado e pronto, na 10, gol, no 169. Gol, no 169, decolagem autorizada, pistão 10, vento 140 graus, 5 nós. Autorizada a decolagem da 10 para o gol, no 169. November Austruíce, confirma intenções. O November Austruíce, se possível, agora corredor bom. Gente. 3 horas e 50, tá com 141 agora. 3145, livre táxi, é Fátima no Índia, ponto espera zona 0, torre, 1.8.95, ajuste 1.0 no 2. Fátima Índia, 1012, no ponto espera 1895, obrigado. Estou na 2545, alterando 2085. Xanai 6314, passou o nível 990, chame Recife, na 25.45, alterna na 26.85. 2545, 2085, 6314. Terra voe rotatória, reporte visual com campo. Passagem do Airbus na Santa, segurança Juliette, prossegue para 1-0. Juliette para 1-0, gol 1-8, 69. autoriza a direto Luna com reversos visuais 3190. 3190, mantenha a ITAP após ITAP Duna, sem restrições, desce até 3 mil pés. Altímetro na 02. É para 3 mil, ITAP Duna, 3190, com visual. Controle Salvador, boa tarde, gol no 1169. Gol no 1169, contato radar, sub, mantenha o nível 360 via saída da ELF. 360, é possível voar direto... Dael? Foi Dael, 1169. 1169, é. É 3628, completa final, chame a torre no 8 decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Controle o Zulu de Lede-Serra visual com a 17. Zulu de Lede-Serra, mantenha a prova rotatória, chame a torre no 8 decimal 95. 1895, prova rotatória, Serra. Papapá, Zulu, Juliette, Sierra, prossegue final no 7, aguardando para girar base final no 0, inicialmente pistão no 7 impraticável devido ao animal morto na pista, ok? Sim, confirme as instruções. Zero, chame estabilizado. Neto Duna, 2000, autorizado procedimento de respeito a pistão no 0, 3190. Então, 3217, chame Recife na 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 1-3-3-2-5. Aguardando novas instruções devido à pista 1-7 no momento impraticável devido a um animal morto na pista sendo retirado. Inicialmente final 1-7 para um giro de base para pouso 1-0. Copiou, o Zulu de Lede-Serra. O 1969, faça o nível 190, correção, vai passar o nível 1-0, chame Recife no 25 decimal 1, caso negativo no 33 decimal 25. Brasil, Recife 1-2-5-15, 1-3-3-2-5, gol 1-1-69. 1-2-5-1, a primária. 1-2-5-1, ok, obrigado, bom dia, boa tarde. Boa. Papapá Zulu Juliette Sierra da presente, faça uma base para pista 1-0 devido a pista 1-7 impraticável ainda. O Zulu Juliette Sierra aguardando pista 1-0 livre. Ciente, da presente vai girar base da 1-0 aguardando Zulu Juliette Sierra. Liberar-se o eficiente, voz rotatória, reporte visual com campo. Reportar a visual, não liberar-se o serviço. Da cabeça da pista 1-0, aguardando autorização. Gente, já foi informado deste momento pela infraero, pista 1-7 liberada. Prossegue 1-7 ou prossegue 1-0? 1-7, Jorge. Gente, final 1-7 então autorizada, aguardando autorização de pouso do Luz de Lede-Serra. Aguardando o Luz de Lede-Serra, prosseguindo para a cabeceira 1-7. Pistão 3145, ali mantém pistão 0. Ali mantendo 0, 3145. Afirmo, solo 55, 121, um, décima 1. Salvador é o 3628. Boa tarde, taxível Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette, pro 07. Então, 3145, quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1,50 graus, 5 nós. Divide com a lágrima 0, tá 3190, completa final do procedimento, chame a torre no 8995. 1845, obrigado. Salve, boa tarde, TAN 3190, estabilizando em LS. TAN 3190, boa tarde. Duas minhas aqui, tá? Passando pista livre, ajuste no 0 no 2. Confirma estar 3190? Continua a aproximação, aguardando pistão no 0 livre, o ajuste no 0 no 2, TAN 3190. E aguardando, 3190. A papapá Zulu Juliette Sierra no solo 857, confirmando o passe da bata. Gente, ao liberar via papá e ao estacionar no passe 5, frequência livre, papo Zulu Juliette Sierra. TAN 3145, decolada 57, controle 1-20-8, bom voo. 1-20-8, claro. TAN 3190, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-40 graus, 6 nós. Pouso para Santa Lada no 1-0, 3-1-0. Controle, November Oscar Whisky visual com campo. November Oscar Whisky, completa correção. Chame a torre no 8, decimal 95. Uma torre em 118.95, November Oscar Whisky, obrigado. Salvador, November Oscar Whisky visual com campo, a 2 milhas da rotatória, a oeste da rotatória. November Oscar Whisky final 1-7 autorizada, aguardando a autorização de pouso. Gente, vai ingressar na final da 1-7, November Oscar Whisky. Toledo, 4-5. 3190 no solo 01, ao liberar via Fox, solo no 21 no decimal 1. Via Fox, solo liberar 21. Papa Romeu, November, Oscar, Whisky, pouso autorizado, pistão no 7, vento 150 graus, 5 nós. Ciente, livre pouso no 7, November, Oscar, Whisky, obrigado. Fala, tá, 3, 1, 9, 1, livrou. T3190, Taxi Alfa Juliette, Gate 05. Alfa Juliette, Gate 5, 3190. Alfa Juliette, 3145, haveria possibilidade de coordenar com você, uma proa mais à frente. Aguarde. Ok, na sua força, obrigado. Seu November Alpha, mantenha os corredores, confirme acionado 032, mantendo agora no 1510. Ativo 032 em atenção para o 1500, seu November Alpha. Ok. Afirmo, confirmo, Fátio, destino? Abata. Gente, até a Bata não me escuta, até o corte, November Oscar Whisky, solo 03. Tan 3145, voe direto, Delta, Oscar, Golf, Serra e Uniforme. Dog. Direto, Dog, 3145. Gente, eu estou na frequência livre, uma boa tarde, não vem melhor com isso. Prossiga, Sierra Alfa Tango. Está passando através da cruz, chamado 0277. Procede de Porto Seguro, senhora. Está mantendo 1.210, descendo para 507. Vai então, pelo menos até então, senhora. Gente, Charlie Alfatango, mantenha 510, em condições visuais, reporte ingressão do litoral sul. 510, reportar, ingressando, vai reportar para o canal de Paraná. Certo. 3145, taxa nível 70, Semi Recife, 25, decimal 1. Caso negativo no 33, decimal 25. 251, 3325, Recife, 3145. Tá negativo. Agora você mantém a foto. Copiou? Salvador, gol 1-1-66, sentido arrumando. 1-1-66, SN identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível 050, altímetro no 0 no 2. 050 está descendo high speed, há uma possibilidade da presente VoiceApp? VoiceApp, 1-1-66. VoiceApp 050 é melhor, gol 1-1-66. Controle Salvador, copia agora o transponder da 277. Afirmativo, apenas o modo alfa, o modo Charlie negativo. Afirmativo, a 15 milhas afastado de Salvador. Afirmativo. Muito bom, hein? Bom, 1966 está totalmente visual, autoriza 2000, Duna? Bom, 1966, aguarde ainda para voar Duna, mantenha a proa de impacto, tem restrições de até 3000 pés. 3000, bom, 1966. Esse Charlie Alfa Tango, informa que agora não recebo seu modo alto. Controle, boa noite, voo 945, informação Sierra. 945, SN identificação, chegada bom, foi autorizada. Desce até 4000 pés, CNH 1 no 0 no 2. 4000 via Bonf, 1 e 2. Fox, na escuta, 35. Salvador, muito boa tarde, Oxanero 6210. Está ciente da informação que há? Oxanero 6210, acena identificação, chegada Mário autorizada. Voe direto ICAP e desça até o nível 050, altímetro na 012. Acidente com o 2, gravou a ICAP, descendo ao 050, Oxanero 6210. Voo na 645, reduza para 2509. November Alpha, confirme a procedência Vera Cruz? Negativo, Salvador. Gente. Alfa Tango, mantenha o litoral sul até o farol de Itapuã, chame a torre no 8.95. Mantenha o litoral sul, comprando o farol de Itapuã, vai chamar 1895, chame Alfa Tango. Seu November Alfa, mantenha a proa da rotatória e chame a torre agora no 8.95. 1895, de November Alfa. Alfa Tango? Ah, Romeu Charlie Alfa Tango, boa tarde, a intenção é prosseguir direto pátio 5 ou pistão no 7? Não, vai com o prova de farol de Itapuã após vai ingressar no circuito da 1 no 7. Gente, reporta então no farol de Itapuã para novas instruções de Charlie Alfa Tango. Farol de Itapuã, Charlie. Torre Salvador, Papa Romeu de November Alfa, todo da rotatória, visual com campo. Então, November Alpha, final 97 autorizado, reporta no através da Enrimar. Lindo final 97, reporta através da Enrimar, Índia November Alpha. Canal 6210, voo Iduna, desça sem restrições, até 3 mil pés. Vai ter que tomar número 2 na aproximação. Gente, voo Iduna, 2 mil sem restrições. Até 3 mil pés, 6210. 3 mil pés. Controle Salvador, Buena, Papa Romeu, direto em Porto Romeu. Informação externa, desculpa, Papa Romeu, Juliette Uniforme Romeu, acione a identificação, chega da AMAN autorizada, desça até o nível 050, QNH 1 na 012. Paranamã, 1012, confirmando até altitude? É o nível 050. 050, deve ser Paranamã. 5? Ok, irmão. Está presente, então, autorizado final 35, aguardando autorização de pouso, agilizando na medida do possível, Charlie Alfa Tango. Ok, graças. 97, água, nessa, decolando a 10, curva direita. Controle, 1208, transponder 55, não tem, voo 1869. 1869, correto protegimento, passando bem. Vamos lá. 17, aguardando pista livre. Continua aproximando, aguardando pista livre, Índia 9 Bravo. O Tiara Patão então vai cúpula da cabeceira 35, senhora, que está o pouso pairado. Gente, então mantenha inicialmente o farol de Itapuã aguardando, a aeronave já prosseguindo já na, no través da IRIMAR. Então, logo a mesma libere, será autorizado, então, a 35, ok? O Charlie Alfa Tango inicialmente mantém o farol de Itapuã aguardando. A senhora quer que eu ingresse no circuito, então, está autorizado o cruzamento da 10, eu vou para o 17. Gente, então, autorizado o cruzamento da final 10, como número 2, aguardando para gerar base no 7, o Charlie Alfa Tango já visual com o tráfego, ok? Ok, graças, senhora. Está iniciando o cruzamento da final do 10, então, vai como número 2, final 10. Afirmo, Charlie Alfa Tango. Final 1-7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 69, para informação, helicóptero agora cruzando a final da 1-0, irá prosseguir como número 2.1-7, sem interferir. Gente, livre de força, visual ao contrato, Índia November Alpha. Fatango após o pouso, prossegue para o pátio 5, Obata. Vai para o pátio da Bata. Gente. Tirando base, final 1-7, visual com Índia November Alpha. Gente, o Charlie Alpha Tango teria condições de prosseguir direto para Bata ou prossegue cabeceira 1-7? Vai direto para Bata. Gente, reporta então no solo controlado, vento 1-3-0 graus, 69, o Charlie Alpha Tango. Vai reportar no solo controlado, Tango. Bona 645, confirme mantendo 250. Afirmo. Dia November Alpha no solo 119, backtrack autorizado até o pátio 4, não me escuta até o corte. Dia backtrack até o pátio 4, não me escuta até o corte, Dia November Alpha. Charlie Alfa Tango, considero o solo 20, frequência livre, uma boa tarde. Solo, boa tarde, é turma. Aqui, 1-0, prossiga. 1-0, pode tentar o pátio, 0, passa a bola. Aqui, 1-0, está autorizado, Porto Seguro. Nível 1-0-5, decola da pista 1-7, primeira curva direita, corredor Axé, restrita 1 no mil pés, até a liberação do controle. Rota Golf 677, aciona 5507 no transponder, o controle em 1-2-0, decimal 8. Afirmativo, autorizado 1-0-5, decola 97 com curva direita, o controle. 2-0-8 é o controle, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2-0-5, 2 Romeu, confirmando a rota, Golf 677, Coral, após direto, posicionamento táxi 14, 118.95 em 10.12, no ajuste. 0.2, Romeu. Tentando bloquear no externo e conseguir visual para a pista 17. Gente. Dona 645, reduza 2209. 2209, bom. Assinado 0116, Romeu Eco Bravo. Acima de vista. Gente, via litoral, mantenha o litoral norte. Aguarde transferência das comunicações para cruzamento do campo com a torre. O Romeu Eco Bravo. Contará para o táxi, 9869. Nono 66, completa final do procedimento. Chame a torre nono 8, decimal 95. 95, boa noite. Boa. Na 6210, pista para 2000 pés, altímetro no 0.2, autorizado a final do procedimento LS, que se registra no 0, chame estabilizado. 2000, vou chamar estabilizado no X-ray, vou chamar 62 pelo 0. Com nós, X-ray. Autorizado pouso, bom, 1966. Zulu November 6, mantém a posição, aeronave na final 1-0 para pouso, não me escuta aguardando. Meu sobrado, confirme a altitude. É, mantendo 300 pés, senhor. Estabilizou, 6210. Chame 6210, Duna, completa final do procedimento. Chame a torre 98, decimal 95. 895. 4000 para 3000, vou me mostrar. Rótula 645, desce para 2010, QNH 1002, autorizado o final do procedimento de LS Rei, pista 10, chame estabilizado. 2000, tô quando pronto, decolagem autorizada, pistão 97, o vento 130 graus, 5 nós. Corre, Salvador, boa noite, Xanero, é 210. Bruno 869, grito táxi via Pátio no Índia, ponto espera da 10 Torre, 118.95, ajuste 1002. Pátio no Índia, ponto espera 118.95, 1002, 1869, obrigado. 12, Vete, fala no meu. Tango Eco Zulu November, decolado aos 26, controle em 120, decimal 8, bom voo. 108, November. Voo 1166, no solo aos 26, ao liberar via Fox, solo no 21, no decimal 1. 21, via Fox. Tango Eco Zulu November, suba e mantenha 1.000 pés no corredor até, reporte no farol da base. Autoriza 2.500, ele está voando direto, aguardando 0.5. A ideal é a 2.15. Voe direto destino, o correção, o Eco Zulu November, voe a 2.15 para destino, confirme? 2.15 para destino, se a senhora autorizar 2.5, aguardando 0.5. Eco Zulu November, suba para o nível 105 e voe direto do destino. Muito obrigado, voando direto para o nível 105. Estabilizado, voo no 645. Voo no 645, completa o final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 895. QS Uniforme Romeu, desce para 2.000 pés, altímetro no 012, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Descendo para 2.000, com 1.002, reporte estabilizado, Juliette Uniforme Romeu. Cozulo November, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e o estimado para pouso, Porto Seguro. Tá. Bruno 645, boa noite, mantém ponto de espera da 1.0. Bruno 645, passou em Jacerra, sim. Bruno 645, se considera. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Bruno 645. Bruno 966, ingresso Juliette, portão 09. Juliette, com nós, 1.966. Eu acho que é Bravo, isso é minha torre, 98 decimal 95. 10895, Bravo. O Xané 6290, no solo aos 29, vou liberar via foco, solo no 21, no decimal 1. 21, nossa, daqui a pouco. Transfere, sítio da informação, Sierra, vou andar. 2263, da passarela da senhora identificação, chegada Mari, autorizada. Voando direto TAP, quando no ideal de descida, desça para o nível 050, altímetro no 02. Ok, quando no ideal para 050, com 90 no 2263. Estabilizar no IRS, o Juliette Uniforme Romeu. Juliette Uniforme Romeu, completa final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, grato. 869. Pronto, aguardando. Bom, 1869, boa noite, mantém ponto de espera da 10. Mantém. Bom, 1868, autorizado Recife, nível de voo 350, decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Saída Cuca, Jamo, Caju, após o 17. Aciona no transponder 5524, controle 120, décima 8. Utilizado 350, colando da 10 curva esquerda na Cuca, Jamo, Caju. Fechando 5524, controle 208. O azul, 279. Ah, sinal da 17, o Juliette informa em Romeu. Dono 869, Alim, mantém de 10. Alim, mantém 10, no 869. Romeu Oscar Bravo, dá presente autorizado. Cruzamento do campo, prosseguindo para o farol de Itapuã, aguardando novas instruções do Romeu Oscar Bravo. Bravo. Azul 2718, confirmando a aerovia, Azul 17, recorta pronto para o Chibec. Transponder 45 no solo aos 32, ao liberar via Fox, solo no 21, no decima 1. 21. Boa noite, vai liberando o gol 1645. Gol 1645, taxa via alto, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Gente, Romeu Oscar Bravo já avisou com o tráfego, prossegue cruzamento cabeceira 35, aguardando instruções. Bravo. Alba no 7 estabilizado, baixar travado e Juliette, informe Romeu. Papá Romeu e Juliette, uniforme Romeu, pouso autorizado, pistão no 7, vento 130 graus, 69. Gente, Juliette, informe Romeu. Bom no 869, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 130 graus, 69. Livre decolagem no 0, 1869. Autorizado, cruzamento 735, por Romeu Cabral, afirmo, prossegue farol de Itapuã, aguardando novas instruções e aguardando transferência, Romeu Oscar Bravo já avisou algum tráfego. Bravo. Tá, iniciando esse passarelo 2263. Gente. Ponto 69, decolado aos 35, controle 120, décima 8, bom voo. 08, bom final de semana. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossegue controle 120, décima 8, até a volta. 108, bravo. Controle de elevador, Papa Romeu, você tá já cruzou o seu aeródromo, está com o de gasolina, mantendo 500 km litoral, na foi esgoto. Francisco Bravo, reporte visual com o Sierra Whiskey Delta Lima na final para pouso. Bravo. Controle, boa noite, 69. Boa noite, 69, contato cadastro. Mantenho o nível 360. Após 2000, vou direto Elefa. 2000, Elefa, obrigado. Boa noite, 69. Juliette uniforme Romeu, estacionar frequência livre, uma boa noite. Até. Azul 2718, livre pushback, reporta para o táxi. Livre pushback, estacionamento 2718. 22263, após o TAP, desça para 2000 pés, altímetro na 012. Autorizado a final do procedimento de LS, ok. 5 na 0, chama estabilizado. Após o TAP, desce para 2000, 1-0, 1-2. Está autorizado o procedimento X-Ray da 1-0, vai reportar estabilizado o passarelo 2263. Na 3897, está autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Eulia da Motiva, foi pista 1-0, Taubaté. 5534, 120, decima 8. Ok. Pista 3897, autorizado Guarulhos, nível 320. Saída da El, pressão mostra, curva direita pode ser falada. Responde 534, e o contato com o controle 208. Agora, né? Boa. Não puxe bem. Boa caraca, na posição 5, para você. Táxi azul 278, altera na Maceió, 3 horas e 30, 102, 02. Azul 278, livre táxi via Índia, quando espera da 10 torre, 118, decimal 95, ajuste 1-0-2. Via Índia, quando espera torre 18, 95, e 2271. Boa noite, CNR 6143, formação Sierra. É 643, acione identificação, chega da Bonf autorizada. Foi direto à posição Bonf, deixa para 4000 pés, QNH 1092. Direto Bonf para 4000 pés, 1092, autorizado São Paulo, nível de voo 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Saída da EO, Leda, transição Mote, vou pelo 10, rota do plano. 5527 no transponder, 120, próxima 8, controle. 360, autorizado para São Paulo, decola da 10, curva direita, da EO, Leda, Motima, recepta por Zulu 10, Pubávia por Zulu 16 até BHZ. O transponder é 5527, controle 208. 3629. 3629, correto, fechamento, pode abrir o flashback. Portará, obrigado. Passando o Dona Visual, passarelo 2263. Pedro 2263, completa final do procedimento, chame a torre na noite, 8095. Agora eu estou em Salvador, 8095, 2263, obrigado. Estou aí, Salvador, boa noite, o passarelo 2263 a 2 milhas de distância. Passarelo 2263, continua a aproximação, guardando pista livre, o ajuste na 092. 7, passarelo.